O PIB total da África é de 1% do PIB mundial e o continente participa em apenas 2% das transações comerciais no mundo. A União Europeia é o maior parceiro comercial da África. O ano passado, as transações entre os dois blocos ultrapassaram os 218 bilhões de euros. O crescimento continua assente na exportação de petróleo, metais, minerais e outros recursos. Bom dia, Nicolau Santos, comentador de assuntos económicos da Antena 1, subdiretor do Jornal Expresso. Bom dia também, professor Genas Ferreira, docente do Instituto Superior de Economia e Gestão. Obrigado aos dois por estarem esta manhã aqui connosco. Professor Enes Ferreira, temos um continente que caminha a velocidades diferentes, assente em bases frágeis, como a exploração de recursos naturais. Como é que esta dependência deve ser vista num mundo que se pretende globalizado? Pois, esse é um grande desafio para os países africanos, nesta altura, em que há uma apetência enorme pelas matérias-primas necessárias para o desenvolvimento de países, não só dos países desenvolvidos, mas de grande parte de países emergentes, a China, a Índia, etc., e que coloca uma pressão sobre os países exportadores de matérias-primas que pode revelar-se bastante negativa, ao contrário do que muitas vezes se diz. As pessoas ficam muito entusiasmadas com taxas de crescimento elevadas de PIBs que crescem a 10%, 12%, 15%, mas que assentam na produção e exportação de matérias-primas. Foi um modelo que se verificou ao fim de 30, 40 anos, que não resultou em África, e esta apetência dos mercados internacionais pela procura de matérias-primas pode acentuar essa dependência. Ter um efeito perverso. Exatamente, um efeito perverso. Portanto, ao contrário do que as estatísticas dizem, e como fez e disse bem na introdução, há taxas de crescimento médias do continente, mas que revelam uma disparidade enorme a nível da capacidade de desenvolvimento económico do mesmo do continente. A África do Sul pode crescer a 2, 3% e não pode, de forma alguma, dizer-se que está em crise perante um crescimento de 20 ou 30% de uma Guiné Equatorial, por exemplo, que assenta o seu desenvolvimento unicamente na produção e exportação de matérias-primas, que é o petróleo, e a África do Sul tem uma economia diversificada e que faz inveja a muitos países, até a Portugal mesmo. Nicolau Santos, a questão dos permanentes conflitos que se vivem em alguns países afasta também esta situação instável que se vive, acaba por afastar também os potenciais investidores? Bom, esse é um dos problemas que também se vive em África, que é um continente que felizmente começa a deixar de ser considerado como um continente perdido, porque tem havido evoluções positivas no continente africano, e isso deve ser realçado, mas os quadros económicos e, sobretudo, políticos e legislativos desses países ainda estão longe, muitas vezes, de estarem completamente consolidados, sedimentados, etc. E, portanto, é evidente que quando se fazem investimentos ou aproximações comerciais a esses países, há um risco maior do que quando se faz isso em relação a outros mercados mais estabilizados, como na Europa ou nos Estados Unidos. Há, no entanto, e eu acho que isso deve ser realçado, nós temos muitas vezes um juízo muito negativo em relação ao continente africano, e há razões para isso, obviamente, mas acho que é bom que se comece a olhar para a África no sentido de que em muitos países está a emergir uma nova geração de dirigentes, que são dirigentes, muitos deles que não participaram nos grandes conflitos armados que atravessaram o continente, que têm muitos deles formação em universidades ocidentais ou nos Estados Unidos, que têm os valores próprios desses países onde se formaram e que começam a dar sinais de que avançam por vias, digamos, mais institucionais, vias mais, digamos, democráticas, e onde há maior preocupação com a criação e distribuição da riqueza. E, portanto, eu acho que há alguns sinais de esperança no continente africano. Veremos se os próximos anos trarão a confirmação desta tendência de consolidação de determinados valores democráticos e, sobretudo, se os grandes problemas da África, a nível de saúde, sobretudo, mas de educação também e de disparidade da riqueza, se começa a entrar por um processo onde estes problemas têm tendência para se resolver. Professor Ferreira, esta falta de qualificação de quadros com uma forma de pensar diferente acaba por se refletir também no terreno, nomeadamente na falta de infraestruturas para suportar a própria economia destes países? O problema, são dois problemas bastante graves no continente. É o problema da ausência de infraestruturas que suportem um desenvolvimento, e é o problema de quadros. Porque isto que o Nicolau Santos acabou de dizer, que esta esperança de uma nova geração que está a emergir é um facto e é um bom sinal, mas ao nível das necessidades dos quadros põe-se a um nível tão elevado que seguramente no mínimo uma geração vai ser necessária para que a África tenha condições para ela depender menos do que é aquela ajuda dos expatriados, que a África neste momento não está em condições de poder suprir e, portanto, tem que recorrer à ajuda externa. Mas este aspecto é muito importante porque o possível regresso de quadros que se formaram fora do país, ou mesmo ou que permaneceram no país, mas que têm agora possibilidades de poder exercer uma atividade de uma forma mais aberta e mais livre, numa sociedade mais democrática, em que a inclusão é uma palavra-chave para poder mobilizar todas as faixas populacionais, pode ser a pedra de toque para diferenciar aquilo que são percursos de êxito que se desenham em alguns países africanos. Não é por acaso que começou a entrar na gíria, isto, a gíria tem sempre uns slogans, mas de há 2 anos para cá começa-se a falar nos leões africanos, a parte dos tigres asiáticos, etc. Agora fala-se nos leões africanos, que é um conjunto de 5 ou 6 países, e onde parece que, de uma forma relativamente, não sei se sustentada, mas pelo menos já com alguns anos, dá indicações de que os países estão a promover reformas e a crescer. E isso é importante, porque isso mostra que não se deve ficar unicamente pelaquela análise de um ano, onde de repente há taxas de crescimento assombrosas, mas que não têm qualquer consequência nos anos seguintes. Há alguns países que de facto estão a fazer um percurso que indica que pode haver de facto uma esperança para o continente. Nicolau Santos, Santos Ferreira, muito obrigada aos dois por terem estado esta manhã aqui connosco. Amanhã falaremos de guerra em África.